Bom som, hein? Tá bom o som. Telecast História, número 22, Dois Patinhos na Lagoa. Você que é jogador de bingo, seja bem-vindo aqui nessa madrugada adorável de dia. Que dia é hoje, Júlio? Te interessa, rapaz? Ah, para de ser assim, não seja desse jeito. Você ficou me trocando, você foi embora. Eu tava trabalhando. Não interessa. Hoje, dia 18 de abril de 2013. Isso. Madrugada do 18 de abril de 2013, aqui na Sala... Da Justiça. Da Justiça. Boa. Beleza. Olha o quinhaca aqui, ó. Parece sempre um dia atrás. Troço do além, velho. Tá, clica logo. Vou clicar. É, você que está aí acompanhando a gente, né? Hoje, no nosso podcast, nós vamos ter o resuminho da semana, um bate-papo sobre a questão da Coreia. Não, Coreia não essa semana ainda. Não. Tem que fechar o rock and roll ainda. Ah, é? Fechar o rock and roll? Fechar o rock and roll. Mas da Margaret Thatcher a gente vai falar? Também não. Ela morreu. Ela morreu, azar dela. Antes ela morreu. Se nem viva. Se nem viva, o pessoal comentava muito dela, né? Estava esquecida agora que morreu, já era. Quero saber da Margaret Thatcher. Beleza, logo mais então, hoje na história e os aniversariantes dessa semana. Isso aí, falou, falou. Um abraço. Tá funcionando aí, é? Estou. Eu vou abrir aqui a minha agenda, onde tem os aniversariantes de hoje, tá, para lembrar a todos, né, que hoje você está de aniversário. Isso. E você que não é meu amigo no Facebook, não adianta ficar falando, você fala, não falou do meu aniversário, claro, você não é meu amigo no Facebook. E eu não falo dos meus. Ai, Júlio, como é que você é? Hoje é a Kelly Uniati que está de aniversário. É. Tem o mascote de não... E a Jéssica Mabilde Dias. Parabéns. Muito bem, parabéns a todos aí. Hoje é 18 de abril, é o 108º dia do ano do calendário gregoriano. Muito bem, e faltam 250 dias. Não fala essas coisas! 257 dias para acabar o ano. Eu já não conto o final do ano assim, tá, eu conto a chegada do 13º. Tá bom, ó. Hoje, dia 18 de abril, em 309, foi eleito o Papa Eusébio, que sucedeu ao Papa Marcelo. Marcelo, nome diferente, nome, né? Diferente, parece Francisco. Diferente. Aqui, ó, quem mais aqui, ó. O Papa Júlio II, lança a primeira pedra da Basílica de São Pedro em Roma. Opa, esse cara é importante, né? É, Papa que acabou fazendo um estouro praticamente da reforma com a proposta da venda das indulgências. É isso mesmo. Falando de religião aqui, ó. Em 1857 tem lançamento o Livro dos Espíritos, feito pelo Allan Kardec. Allan Kardec. É, lançando o Espiritismo na França. Em 1942, ataque do Little, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançam um ataque a Tóquio em resposta ao ataque de Pearl Harbor. Pearl no rabo? Pearl Harbor. Ah, Pearl Harbor. Pearl Harbor. O que mais? É dissolvida a Liga das Nações em 18 de abril de 1946. Também não servia pra nada, né? Não servia pra nada, não sei nem por que foi dissolvida. Em 42, ali o Pierre Lavaux torna-se primeiro-ministro da França de Vichy, que era o regime colaborador, né, dos nazistas. Em 2005, aqui, ó, começou o conclave que elegeria o Papa Bento XVI. Porra, já virou história. É, quem diria, hein? Em 55, início da Conferência de Bandung, alicerce do movimento dos países não alinhados, que leva à emancipação de várias nações coloniais lá do Sudeste Asiático e também da África. Isso, ó. Ó quem nasceu hoje, em 18 de abril, Lucrécia Borgia. Opa! Filha do Papa, Papa Alexandre VI. Borgia. O Borgia, Rodrigo Borgia. Eu assisti esses dias uma série sobre os Borgia. Pesado, tive que dizer, né? Pesado. Ura. Nasceu Davi Ricardo, ó. Economista britânico. Famoso. Bichona, ó. Fala assim. Tá bom, 1772 aqui, ó. Nasceu também em 1768, ó. Jean-Baptiste Debré, que veio aqui pro Brasil, lembra? Inclusive passou por Guaratuba. É. Agora, o nascimento talvez mais importante que tenha acontecido hoje no 18 de abril é do Monteiro Lobato. Pois é, né? É. Olha aí, ó. Nascido em 1882, morto em 1948. Tanto que a data agora marca o dia da literatura infantil. Né, por causa do sítio do Pica-Pau Amarelo. Pau. Né? Quem mais que nasceu de importante aqui, ó? Acabou? Antônio Fagundes. Antônio Fagundes. Não conta. Não conta. Coitadinho do Antônio Fagundes. É, eu gosto dele. É, e quem morreu? Vamos lá. As mortes famosas. Nossa, que tétrico isso, cara. Louco, bicho. Não morreu ninguém importante. Ah, morreu sim, aqui é o Einstein. Einstein bateu as botas no dia 18 de abril de 55. 55, nascido em 1879. Tem um cara aqui que é físico, que é o Fleming, John Ambrose Fleming, que morreu também em 1945. Também acabou. Poxa. Ah, acabou. E hoje, né, dia mundial dos monumentos. É, aonde? No Brasil. Opa, boa. E é o dia da independência. Feliz dia da independência. Pra quem mora em Zimbábue. Zimbábue. Deve ser feriado lá. mas é isso aí. Então hoje fechou. Hoje é o dia da história aí. E pra quem tá de aniversário amanhã, o pessoal do dia 19 de abril, do dia do índio, tem lá a Ana Paula Knopp, tem a Eduana Martins, o Padre Francisco, meu amigo, lá de Guaratuba. Parabéns. Isabela Carvalho. Um dia vai se tornar Papa esse padre. O Padre Francisco? Já falei. Ele já abriu, não vai ter a honra de ser o primeiro, vai ter que se contentar com o número 2. A Isabela Carvalho, o nosso amigo professor de história, o Luiz Henrique Novak, né, que estudou na Federal, mora e trabalha lá em Guaratuba. Certo. A Vitória Albuquerque e também o Padre Vicente, que não está aqui na minha lista, mas eu sei de cor porque ele não tem Facebook. Ele é uma pessoa chique. Que não vive nesses negócios. Nesses negócios virtual. É isso aí, galera. Então fecha o segundo bloco. Simbora pro próximo? Bora. Partiu o próximo bloco. Telecast de História. Telecast de História número 22. De história. E agora, resuminho da semana. Resuminho da semana. Se bem que nós estamos meio baqueados, né? Estamos quebrados, né? Nossa, cara, ontem... Bebedeira, hein? Meu Deus do céu. O Júlio César, ontem, ele me chamou para ir, né, no shawarma. Do Baba. Do Baba. Lá do nosso amigo ali. Poxa... Lá na Avenida Brasília, lá no Xaxim. Bom. Que lugar legal. E olha, a comida é fantástica. Lugar de família. Família. É, bom. Eu não sei nem o que a gente estava fazendo lá. O cara já chamou, que o lugar a gente. É família. Eu até avisei para ele, ó. Você não sabe quem você está chamando para ir lá. Vai dar nhaca. Nossa. É. Aí eu cheguei um pouquinho antes do Júlio. Tipo, uma hora e meia antes. E daí eu cheguei lá. Nossa, eu já tava travado. Nossa, já tinha tomado um monte. É que eu tava sozinho, daí fico deprimido, sabe como é que é. Mas eu cheguei e fiz um carinho depois. É, chegou lá, tava o cara pelado em cima da mesa, rodando a camisa. Cara, mas aqui, uma delícia, lá no shawarma, o tal grelhado do churrasco grego, que é feito com alcatra mesmo. É alcatra. Não é feito com carne gordurenta, não. Lá você vai comer bem e vai pagar um preço muito justo. Muito justo. E lá na Avenida Brasília, perto do lado do HSBC. Do lado do HSBC. Bem bom, bem bom. Mas essa semana, o que, que a gente trabalhou? Eu trabalhei na Idade Média. Eu comecei lá falando dos bizantinos, passei pelos árabes e cheguei nos bárbaros. O que, que você tem assim de bom pra falar disso aí, Júlio? Tem um monte de coisa, né? Você tem lá, falando do alho, né? Além da culinária árabe, putz, que é fabulosa, fantástica. Você tem aí também a influência do islamismo no mundo oriental. Você tem os preceitos do islamismo dentro do Corão, a presença de Maomé, a divisão geográfica que acontece entre xiita e sunita, né? A divisão ideológica entre xiita e sunita. Do Império Bizantino, destaque para quê? Para o cisma do Oriente, né? Que é a divisão das igrejas em católica, ortodoxa e católica apostólica, feita lá a partir de 1054, que inclusive até o Papa João Paulo II, finado João Paulo II, foi o Papa que reaproximou os ortodoxos da Igreja Católica Ocidental. Se eu não me engano, foi num dia de Santo André. Eu acho que Que é o mesmo santo, né? Para as duas igrejas, né? Em comum, escolheu o dia disso, se não me falha a memória. Foi legal, foi um troço legal. O Papa João Paulo II, que merece assim o meu respeito. Um dos poucos papas que merece. Eu acho que é o único. Calma, o Francisco tá indo bem. Tá. Beleza. Dos bárbaros. Bárbaro é um assunto que praticamente não cai em vestibular, né? É um assunto bem secundário. Mas quando cai, desmonta. Desmonta, né? Porque pouca gente estuda. Carlos Magno, principal rei dos bárbaros, rei dos francos, com as suas realizações fabulosas, entre elas as leis capitulares, a divisão administrativa em condados, marcas e... condados, né? Condados, marcas e ducados, que acaba levando à configuração que vai mais tarde designar, né? E desenhar o mapa do feudalismo. Exato. Tanto que esse período do Carlos Magno é chamado até de Renascimento Carolíngio. Por causa do quê? Ele tenta tirar um pouquinho aquela pecha da Igreja Católica se metendo na área cultural e traz para o Império Carolíngio, quem? Sabe os bizantinos, sabe os árabes, para dar aquele a mais na cultura carolíngia. Você falou pecha? Porra! Que eu tô lendo o livro do Stalin aqui. Cara, que livrão. Livrão mesmo, grosso, enorme. Grosso. E também tem o feudalismo, mas o feudalismo eu vou deixar para falar na semana que vem. Beleza. Em História do Brasil, então. Bom. História do Brasil tá rolando o seguinte. Estamos terminando a apostila 1. Estamos falando da ocupação do interior. Ai, delícia. Bom. A ocupação do interior feita, né, no momento da crise da economia açucareira. É um momento que acontece a crise no Brasil, o pessoal desesperado começa a buscar sobrevivência no interior do Brasil. Os bandeirantes. E saindo daquela visão romântica do bandeirismo, né, como herói, alargadores da fronteira nacional, vamos colocá-los como alargadores do butiá dos índios, né, porque foi isso que eles fizeram. Alargadores do anel alheio. Eles caçaram os índios nas bandeiras de apresamento pelo mato adentro aqui do Brasil, foram detonando as aldeias jesuíticas, inclusive muitas, né? Não eram só no Rio Grande, só na Argentina, só no Paraguai. Teve uma atuação de destruição aqui no interior do Paraná. Sim. O pessoal sempre pergunta, professor, vai ter aula de história do Paraná? É junto? Não precisa. Então, as reduções jesuíticas del Guairá, né, representam, né, o sinal dessa destruição toda. E não bastasse isso, né, o genocídio, né, comandado pelo Antônio Raposo Tavares, o Raposão. Raposão e o Manuel Preto. E o Manuel Preto, isso mesmo. Também teve a atuação de outros bandeirantes na região. É interessante lembrar que depois ainda É, inundaram tudo com a represa lá de Itaipu. Uhum. Né, 7 quedas, né? Praticamente foi some, né? Uma queima de arquivo. Exatamente. É. Daí discutimos essa questão se o Bandeirante é herói, não é herói e tal. Vimos isso, né? Até relativamente assim, exaustivamente, mas sim, é importante, porque quando cai um negócio desse, novidade. Não, ano passado caiu duas vezes, né? É. Uma no Enem e outra na Federal. Exato. Embora, né, nas duas vezes que caiu, a figura do Bandeirante segurando o Getúlio Vargas fazia mais alusão ao governo Vargas, né, do que propriamente a história dos Bandeirantes. Mas é aquela história do herói Bandeirante, né? Isso. Salvando o Brasil. A visão idealizada do bandeirismo, né? E para você desmontar essa imagem, você tem que estudar o bandeirismo. Isso mesmo. E ver que o cara não era o herói. A segunda parte da aula, daí a gente tratou dos tratados de limites. Show de bola, hein? Porra. Não, nosso entusiasmo aqui. Eu falei em Campo Largo ontem disso. É. Mais importante, tratado de Madrid, 1750, claro, né? O do Ut Possidetis Ita Possidatis. E né? Do Alexandre de Gusmão. Isso. Eu falo muito do Alexandre de Gusmão, né? Que foi o defensor, né, da causa contra a Espanha. O Alexandre de Gusmão, para quem não sabe, nasceu em Santos, né? Uhum. Ele era aqui do Brasil, mas ele era funcionário do Estado português e jesuíta. É, uma coisa que eu bato sempre na tecla é que não existe brasileiro. Não, não tem como. Não, né? Tem brasileiro, não tem independência. É todo mundo português. Na verdade, o brasileiro mesmo, essa questão de unidade territorial é pós 1840, com a ascensão do Pedro II. Exatamente. Antes disso, é todo mundo cidadão português. Exatamente. Aí do Tratado de Madrid, inclusive o Alexandre de Gusmão tinha um irmão, sabe? O Bartolomeu de Gusmão. Bartolomeu de Gusmão era conhecido como Padre Voador. Antes do Padre Voador de Paranaguá, que se despedaçou lá, você digitava no Google Imagens lá, Bartolomeu de Gusmão, digitava Padre Voador, só dava Bartolomeu. Agora não, parece o doidão lá. Tem os outros dois tratados, né? Santo Ildefonso e o tratado lá de Badajoz. Mas, na prática, é Madrid que vale. Né? É. Um reafirma o outro e tal, é Madrid que vale. E no final das contas, Sacramento fica para quem? Fica para a Espanha. E Sete Povos? Fica para o Brasil. Que é o que interessa no Portugal. No final das contas. Exatamente. Né? Beleza? Resuminho feito. Tá aí. Daqui a pouco a gente volta falando de rock and roll. Partiu, Rockin. Partiu. Partiu rock and roll. Partiu rock and roll. Agora a gente vai falar de algo que a gente viu. É verdade, é verdade. Porque anos 60, bacana, a gente não tinha nascido. Anos 50, também não tinha nascido. Não. Nos anos 70, a gente tinha nascido, mas não tinha nem sequer ligação com o troço. A gente estava mais interessado em chocalho. É, exatamente. Agora, anos 80, a gente estava crescendo. E crescendo ouvindo rock and roll. É isso aí. Né? Eu gostava do Menudos também, mas não vamos falar disso. Não, deixa quieto isso aí. Eu também não vou falar que gostava do... Como é que é o nome do... Dominó. Dominó. Nossa senhora. É, mas... Quando... Ursinho Blau Blau. É, mas quando chegaram os Pet Shop Boys, eu falei, não, agora não chega, quero. Chega. Chega. Chega disso. É demais. Vou escutar Iron Maiden. Então, os anos 80, eles ficaram conhecidos, no caso do Brasil, com o nome de década perdida. Mas o nosso caso hoje não é com o Brasil. É. A gente vai falar da conjuntura internacional, que era uma conjuntura de pós-crise do petróleo e que, de certa maneira, acabou influenciando um pouquinho na politização dos grupos dos anos 80, lógico, Inglaterra, Estados Unidos, países civilizados, né? No caso, por exemplo, da Inglaterra, você tem ainda aqueles remanescentes da nova onda do heavy metal britânico. Sim. Então você tem a ascensão aí, em definitivo, do Iron Maiden, uhum, e do Judas Priest, que são as principais bandas nesse momento, né? O curioso detalhe é que o Led Zeppelin já não existe mais. Em 1980, aquela que já foi a maior banda de todos os tempos perdeu seu baterista, o John Bonham, né? Uhum. E por causa disso, eles resolveram, até eticamente, né, o que é muito raro no mundo do rock and roll, não dar continuidade à banda, né? Então cada um partiu pro seu lado. Partiu Exato. Meu lado, partiu seu lado, né? Os únicos que tentaram retomar alguma coisa foram Jimmy Page e Robert Plant. É, o John Paul Jones acabou ficando mais nos bastidores, músico de estúdio, basicamente. Sim. Né? Agora, Iron Maiden e Judas Priest tocaram a primeira metade, pelo menos, da década de 80, representando esse heavy metal politizado inglês. Um heavy metal que criticava a postura do industrialismo inglês, do imperialismo inglês, né? Destaque para a música Metal Gods, ou Breaking the Law do Judas Priest, né? Ou o Iron Maiden já uma temática mais historiográfica, vamos dizer assim. Já que também o Steve Harris e o Bruce Dickinson, segundo vocalista do Iron Maiden, o Paul Dayan era o primeiro assim de estúdio, teve outros, mas esses não veio o caso, Paul Day, entre outros. Mas Bruce Dickinson formado em história e Steve Harris grande curioso em história. Tanto que eles lançam aquele disco que na minha infância marcou bastante, que é o Power Slave, que tem aquela imagem parecida com uma pirâmide. Sim. De capa, que eu achei bastante interessante. E o AC/DC? Pois é, o AC/DC continua na luta, né? Nos anos 80 também tem, né, a perda do vocalista, né, que foi também traumatizante. Uhum. Mas como na banda do AC/DC rola uma coisa curiosa, né, o vocalista não é o centro, Sim. é o guitarrista, é o Angus Young. Então, quando aparece, né, vem a morte do Bon Scott, a banda não sofre, digamos assim. Não, né, sente muito. Não sente muito, né? E o resultado disso é mais sucesso ainda. Uhum. Vários discos, né, são lançados na década de 80. Nós temos, se não me engano, de 81, o Back in Black, que é o... É de 80. 80, né? Aliás, o ano de 80 é um ano emblemático para a história do heavy metal. É o lançamento do primeiro disco do Iron Maiden, do principal disco do Judas Priest, o British Steel, do Motorhead, Ace of Spades, Sim. do AC/DC, o Back in Black, né? Do Led Zeppelin, o último disco, que eu não me recordo o nome, e assim por diante. É, e esse rock pesado chega no Brasil, chega com tudo mesmo. Chega moendo. É, inclusive, é curioso porque coincide, né, com o processo de abertura política brasileira, uhum, do final da ditadura. Então toda essa influência do heavy metal no Brasil é marcante. E começa uma diversidade também, né, dentro, uhum, do mundo do rock. Começam a surgir novas bandas, né? Sim. Tem o Def Leppard, começa a surgir muita produção. Van Halen. Então, é fantástico. E tem até, né, um filme da época, né, A Encruzilhada, uhum, que é um filme lá que tem com aquele piazão lá que fez o Karate Kid 1. Que eu não lembro nunca o nome é dele. É o Lurusso, no personagem. Daniel, né? Lurusso. Daniel Lurus, que ele faz, né, um violonista clássico, uhum, que quer ser um bluseiro. Isso. E no filme tem um embate, né, de guitarras, e o cara é o Steve Vai, que faz o um embate contra o Lurusso. É, e o cara tem que de ganha. E o Steve Vai era um cara qualquer na época. Ô, professor, você deu um spoiler agora, adiantou o final do filme dizendo que o Lurusso ganha. Porra, o filme é da década de 80, seu coisa. Você não assistiu ainda, tá fazendo o quê? Seu tongo. E aí começa uma onda meio estranha, que é o glam metal. Né? Aí é aquela coisa assim mais de vou me mostrar como roqueiro, é o poser. É o poser. Né? É o poser. E o poser aí, velho, é aquela coisa, né? Alguns denigrem a imagem usando aquelas calças coladas, maquiagenzinha no olho, maquiagenzinha, fazendo cortes estranhos do cabelo, que é o caso do Bon Jovi, por exemplo. É, o pessoal do Motley Crue. Skid Row. Uau. Né? Quiet Riot. Ah, você, né? Nosso ouvinte, né, que gosta desse estilo, já deve ter percebido que não é o nosso caso, né? É. Não, eu vou confessar pra você que eu gostava do Skid Row. É. Eu curtia. Sarjeta. Eu curtia o tal do Skid Row, o vagabundo. Né? E não dá pra não deixar de citar, né? No finalzinho surgimento dos anos 80, aí do Guns N' Roses. Guns N' Roses, com Axl Rose e aquela coisa assim de vou retomar aquele estilo de popstar. Porque o heavy metal ele acaba indo para um lado que é mais o do underground. O glam metal ele toma a posição de, assim, de ser os meninos bons, tipo aquela coisa de Rolling Stones e de Beatles nos anos 60, né? Uhum. O heavy metal clássico, Iron Maiden, Judas Priest, esse pessoal, couro, não sei o que, taxinha de metal, é o lado do mal. Já o outro lado, tanto que, por exemplo, do Iron Maiden, The Number of the Beast, o número da besta, coisa do capeta, o Ozzy Osbourne comendo pintinho no palco. Né? Mordendo morcego. Mordendo morcego, então os troços do além. Aí vem o pessoal bonitinho, rostinho bonitinho, meio afeminado, que é o caso do Sebastian Bach, do Skid Row, caso do Axl Rose, do Guns N' Roses. Nos anos 80. Nos anos, né? 80. Porque agora tá caidaço. Nossa senhora. O cara parece o Ronaldo Fenômeno. Então, desse jeito, então você tem aí uma nova formatação desse rock and roll, só que é uma formatação mais voltada para o público feminino. É. É para agradar a mulher, para atrair a mulher, né? E aquela coisa, atrai. É, e daí atrai mulher, daí atrai mais homem ainda. Mais homem ainda. E aí o troço começa a se desenvolver. Eu me lembro que nessa época eu já ia em bar de rock. Eu costumava ir no Hangar. Hangar Bar ali, final dos anos 80, início dos anos 90 e tal. Pô, show de bola. Eu era muito novo pra isso. Sei. Eu já tava tocando. Sei. Já tava tocando. Já tava na vida. Eu já tava no motel, desgraçado. Já tava na vida lá. Aí também tem o pop rock, que também surge nos anos 80. Também, a mesma coisa. É questão de conquistar o público feminino, atrair a mulherada. Aí você tem o U2, o R.E.M., né? Você tem também aí, entre as bandas, The Police, do Sting, né? E aí você tem uma variedade muito, muito, muito grande do rock que a gente hoje vai nos barzinhos para escutar um sonzinho mais ou menos legal. É o pop rock que toca dos anos 80. É verdade. Você, nosso ouvinte, que está esperando a gente falar de história do Brasil, do rock brasileiro, né? Semana a gente vai fazer semana que vem daí, que é o chamado Brock. O Brock. E enquanto isso, vamos tocar um rock and roll. Beleza. Alô? Falou. Chegou. Partiu. Aê! Beleza. É o seguinte, chegando ao fim desse episódio 22 do Telecast de História, e você que está sempre ouvindo a gente, aí você que está sempre acompanhando a gente, não deixe de curtir a postagem do episódio 22, que eu vou te explicar agora a parada, como é que vai funcionar. Como é que vai ser, tio? É o seguinte. Fala você aí, vai curtir... Até posso falar? Fala aí, tio. Tá bom. Tio, você fala vai aí, fala, postar... Fala, fala. Tá? Você vai olhar a postagem lá, episódio 22, e vai clicar em curtir. E daí? E nós vamos escolher entre os curtidores alguém para ganhar uma shakeira da For Nutrition ou para ganhar uma camiseta do Telecast. Porra, mas foi. Legal, né? Eu também. Tá, mas você não pode ir curtindo lá na hora. Tesão, tá. Porque você não vai ganhar. Tá bom. Você é apresentador também. Então vou fazer voz normal, então. Gostei dessa tua voz, né? Você gostou? É a voz do batatinho, do mais da chuva. É mesmo? Que delícia, batatinha. Eu vou fazer o final do programa do batatinho. Tá bom, então. Tá. E olha, você aí, aniversariante, né, dessa semana, também parabéns lá pro Júnior Piripoli, o Rafael Vasilevski e a Adriele Silvério. Estão fazendo aniversário no dia 20, no sábado. Parabéns. Parabéns. A turma que fez aniversário no dia 15, que foi lá segunda-feira, parabéns também a Giovana Sossec, Luiz Felipe Chilipac, Matheus Tosato, Vinícius Alves. Parabéns para vocês. Parabéns. Quem mais? Quem mais? Quem na mais, terça-feira mais? Foi a vez do Bruno Henning, Franco, Priscila Maria Silveira Hopfer, que é minha prima. Opa! É, minha prima postiça, né? Porque ela é prima da minha esposa. Mas daí eu herdei a Priscila como prima e tenho muito orgulho da Priscila, gente fina pra caramba. Tudo bem. Rafael Kaminski, Rodrigo Brasil Delgado. Parabéns, Rodrigo. Isso aí. Olha, tem mais uma galera na quarta-feira. O bicho pegou. Olha. Tem o Alerson Capucinac. A Andy Bochechas. Caroline Cardoso. A Caroline Petillo. Jean Moreira. O Irving Delgado. E o Mike Christian. Bom, beleza? Bom, e assim, parabéns a todo mundo aí nessa semana de aniversários. Parabéns pra você. Chega. Eu tô tendo ideias com essa vozinha. É. Muito bem. E olha, eu quero treinar. Eu quero voltar a malhar. Certo. Tá. E você já tá nessa vida de malhação há um tempão, mas eu quero voltar a malhar. Tá. Tá. Além de eu fazer exercício físico, o que mais que eu preciso? Então, no momento, nesse mês agora, eu tô tomando creatina no pré-treino, tá? Que é para dar aquela... para reduzir o ácido lático e você aumentar a tua série. Na sequência, no pós-treino, eu tomo um whey protein, que é para reconstituição da massa muscular, tá? Para fortalecer o músculo que está fadigado e aí reconstituí-lo. Tá. Mas vamos supor, Júlio, que eu não queira puxar ferro. Tá. Que eu queira só correr. Tá. O que, que eu uso? Corra. Corra. Corra. Corra. Na verdade, para correr, você não vai precisar de uma suplementação especial. Você pode recorrer, no entanto, a um termogênico. Ah, legal. Que vai acelerar a metabolização. Isso é legal. Mas não necessariamente você vai ter que fazer. Beleza, muito obrigado pela aula, pela orientação. Boa, boa, boa. Mas quem ensinou tudo isso pra mim foi o Arnaldo. Que Arnaldo? Da For Nutrition. Ah, tá, ele pode. É, ele pode ser o nosso patrocinador. É o nosso patrocinador. Exatamente. E o Arnaldo tá com uma promoção de camiseta, hein? Sim. É. Qual que é a promoção? É, ele vai fazer umas camisetas e ele vai fazer os brindes também, porque ele, além de shakeira, tem também as camisetas. As camisetas. É, inclusive, você que vai curtir a postagem do episódio 22, clica lá em curtir que você está concorrendo também a uma shakeira da For Nutrition. E ele vai lançar a camiseta daquelas de fisiculturista. Então você, rapaz aí que curte a parada de fisiculturismo ou é fisiculturista, aí ó, camiseta que o Arnaldo vai lançar, show de bola, e não tem no mercado, hein? Não tem, não. Vai ser exclusivo. É exclusiva dele lá, beleza? Massa. O Shawarma do Baba, que nos patrocina agora. Ah, isso mesmo. É. Um abraço, Ali. Ali é o nosso grande patrocinador e confidente agora. Confidente, ótimo. A gente bebe lá. A gente bebe e começa a chorar as pitangas no boteco. E ele também. E também tem o Gerson aqui do Queens. Pois é, tava louco pra jogar uma sinuquinha. Então, partiu sinuca? Partiu sinuca. E temos uma ideia, mas semana que vem a gente divulga a ideia sobre a sinuca. Exato, a gente quer... Eu vou falar a ideia. Tá. A gente quer convocar os professores pra fazer um campeonato de sinuca no Queens. Boa. Né? Claro que a gente vai ter que fazer pezinho pra alguns ali, conseguir alcançar a mesa. Senão não alcança mesmo. Mas tudo bem. A gente vai fazer um campeonato aí, mas antes de campeonato você já pode ir treinando. Treinando ali na mesa do Gerson, porque nas mesas ali não tem... descaída. Não tem taco furreca. Não tem pacal. Plástico partido. Não, pacal tem. Tem que ter pacal, manja tudo, né? Mas ali, olha, você vai bater uma sinuquinha, o taco não incomoda ninguém da mesa vizinha, tem espaço e tem muita mesa. Não precisa ficar na fila de espera. Legal, hein? Show de bola. Show de bola. E é isso aí, galera. Encerramos mais um Telecast. Esse foi o 22. E daqui a 2 nós teremos uma edição especial. É exatamente, no episódio 24. Oi. O episódio da diversidade. Episódio GLBTB e a toda, adjacências. E adjacências e toda a alfabeto inteiro. O pessoal tá pedindo pra eu chamar meu tio. Vamos lá então. Fechou. Fechou. Partiu, Queens. Partiu. Stop the heart.